Eita. Ixó. E aí, irmão? Tu firmão mesmo? É nóis. A gente tá aí fazendo a caminhada não para, você sabe como é que é, né, irmão? Ó, mano, o negócio é o seguinte, vou ter que pinar aí porque eu tô numa gravação e depois a gente dá um rolê e troca ideia, moro? Preste atenção, a rima é quente. Canto para mim e para toda essa gente. Minha mente é a mente que não mente, realmente é verdade. Hoje eu vi o gato latir e o cachorro sair correndo que nem um covarde. Eu dou valor, e como dou valor no sofredor que luta com amor e que sabe tratar bem uma flor. Para você que não me conheça agora. Essa é a voz do preto hip hop, o foda, o toro pedidor de esmola, chamado por Nebrina. Assim vou caminhando devagar e subindo os degraus da vida. Vê se sai dessa, quem é que vale mais, a lentidão ou a pressa? Mano de Deus, às vezes a tristeza me pega e me faz sofrer. Mas eu sei que Jesus está pronto para ajudar. Eu e você é desse jeito que eu faço, faço como eu quero. O rap é o som e forma de protesto. É desse jeito que eu faço, faço como eu quero. Sem compromisso, não há como festejar vendo tudo isso. No ano de 2006, eu digo pra vocês: JM Poeta Low representando pela primeira vez. Dane-se o caô, a mentira não mais engulo. Neste ano vou votar, é nulo. Carnaval nunca pulei, não pularei e nem pulo. Só boy sem nada na cabeça, chulé, digo chulo. O político ladrão rouba a nação. E o boy esquece de tudo isso no meio dos fulião. Não procura um livro pra ler, não procura entender. Só fica fazendo foto logo com um tema que não tem nada a ver. A rima me lembra do caos metal e do precipício. Poeta louco, camisa e força, a mente é o hospício. Caneta na mão, 24 horas foi um indício. Informação muito longe de ser malefício, é benefício. A longo prazo, não deixe seu cérebro ser um prato raso. E se pros comédia ainda é pouco, se liga no pipoco. Labirinto poetas loucos, deixando os boys só no sufoco. É só o... É desse jeito que eu faço, faço como eu quero. O rap é o som e forma de protesto. É desse jeito que eu faço, faço como eu quero. O rap é o som, o rap é o som. Chegando devagar, só pra abalar. Cada branco, preto e pobre tem o seu lugar. Não é porque eu sou pobre que tenho que me rebaixar. Estou falando, cantando minha mensagem, o vento vai levar. Ouça quem quiser, ou se preferir. Plante agora, colhe depois e me diga o resultado que a colheita deu pra ti. Madama, olha eu aqui, representando a periferia de mansinho. Só no sapatinho, eu sou assim. Um beijo pras minas e um salve pros neguinhos. Favelado, pé da 90, continua estudando com paciência. Esta é a tendência, a filha da vitória é a persistência. O maluco desmotivou, ninguém sabe o que rolou. Será que isso é ação do diabo ou fraqueza do sofredor? Um, dois, três, tudo tem sua vez. Vai ver os fregueses mandando de uma vez. Desse jeito que eu faço, faço como eu quero. O rap é o som em forma de protesto. É desse jeito que eu faço, faço como eu quero. O rap é o som, o rap é o som. É isso aí, garoto. Aí fechou legal.